coração dessa maneira. Ela samba com alegria, porque ela é correria. Pra roubar o meu coração dessa maneira, pra roubar o meu coração. Na praia tira onda de havaiana, ao meu lado uma linda baiana. É, do seu lado homem de confiança, e junto formamos família, compromisso, amor, fazem parte da aliança. Eu quero estar com você a cada momento, é sério, uma vive sem sofrimento. Difícil é acreditar o que está acontecendo. Ela pirou minha cabeça, penso em casamento. Nega criada no Dendê, sexta chega, pode vir se envolver. Pernambucanas, no frevo tem o poder, e o swing da baiana todos param pra ver. Porque ela é brasileira, número um, a primeira a roubar o meu coração dessa maneira. Pode crer. Ela samba com alegria, porque ela é correria. Pra roubar o meu coração dessa maneira, pra roubar o meu coração. Essa é brasileira, mulher de fé, mãe solteira, irmã doce, companheira, caridade, assistência, dom, mulher guerreira. Forte Cobain, Flow Man, Nirvana, de Minas Binha, linda, Ivana. Brasilianas curtem rock and roll, samba, praia, futebol, esse é o seu jeito bamba. Tem festa à noite, o luau é sexta-feira, final de semana na praia da Ribeira, de verde e amarelo com as cores da bandeira. Ela é original, ela é o quê? Brasileira, número um, a primeira a roubar o meu coração dessa maneira. Pode crer, ela samba com alegria, porque